metade de uma metade que mandou mensagem que se encontrou por inteira ficando sozinha. Até ontem eu era um cara covarde que hoje mudou, mas agora é tarde, porque sua metade tá bem melhor sozinha. Lágrimas não apagam os rios.